Essa vai pro meu amigo Marola. Marola, arrepia, garoto. Detona, maluquinho, e todo o sul do Pará. Agita, vamos lá, vai! Maluquinho no comando do portal, agita a galera, as gatinhas passam mal. Ele está chegando pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Digondim, digondá, maluquinho vai tocar. Digondim, digondim, maluquinho está aqui. Digondim, digondim, o maluquinho manda ver. Mais, mais, digondim, digondá, maluquinho vai tocar. Digondim, digondim, maluquinho manda ver. Mais, mais. Digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim. Manda uma ação especial, amiga de cá. Gente boa, gente nossa, gente amiga. Retorna, meu filho. Vamos lá. Pra cima, pra cima. Alô, Toninho. Eu não quero nem saber. Eu quero é curtir, dançar a noite. Saio só daqui, o ritmo é quente, quero ver você dançar. Ao som da batida, agita, vamos lá, vai! Maluquinho no comando do portal, agita a galera, as gatinhas passam mal. Ele está chegando pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Digondim, digondá, maluquinho vai tocar. Digondim, digondim, maluquinho está aqui. Digondim, digondim, maluquinho manda ver. Mais, mais. Digondim, digondá, maluquinho vai tocar. Digondim, digondim, maluquinho está aqui. Digondim, digondim, maluquinho manda ver. Mais, mais. Digondim, digondá, maluquinho vai tocar. Digondim, digondim, maluquinho está aqui. Digondim, digondim, maluquinho manda ver. Mais, mais. Digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim, digondim.